a cool head, be careful, and drive safely. Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. A gente está aqui reunido com o Daniel Anandio, do Rolando 20, o Ozzy, famoso cubo gelatinoso que anda pelo Twitter, o Paladino, e eu, o Ranger. A gente vai falar hoje sobre a quinta edição, e especialmente sobre a aventura Horde of the Dragon Queen, que é a primeira grande campanha de D&D... colocada no mundo de Forgotten Realms, que é o novo mundo core de D&D. Vamos lá então, pessoal. Boa noite para todos vocês. Fale um pouquinho do que vocês estão fazendo agora. Vamos fazer na ordem aí das carinhas. Pode começar, Uzi. Para mim tá parecendo o contrário, mas tudo bem. Boa noite aí, pessoal. Eu tô aqui só aguardando para meter o pau nessa aventura. Muito bem, manda bala aí, Santiago, o que você está fazendo, o que você conta? Eu estou que nem ouso, estou aguardando para poder falar bem de Old Dragon. Caraca. Então tá bom, então isso vai ser polêmico, vai ser interessante aqui. Então para quem não me conhece aí da galera que segue os RPG Arautos, meu nome é Daniel Anandi, Vou tentar defender aqui o que eu gostei dessa aventura, que eu tô mestrando ela agora. Inclusive, depois de amanhã, depois de deixar o meu voto lá nas urnas, a gente vai ter nossa quarta sessão da Horde of the Dragon Queen. Vamos falar sobre isso. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é qual que está sendo a impressão de vocês da quinta edição, que acaba de chegar depois no aniversário dos 40 anos de Dungeons & Dragons. O que vocês estão achando dessa quinta edição agora? Primeira pergunta, eu acho que devia ser, quem está jogando a quinta edição? Você vai opinar sem estar jogando. Aí você já fica com esse disclaimer, né? Não, eu estou mestrando, desculpa. É, mestrando, jogando e tal. Bom, e aí? O que vocês acham? A minha opinião é que vale, então deixo vocês falarem tranquilos. Cara, eu tô gostando pra caramba. Todo mundo que me acompanha aí sabe que Eu sempre jogo edição, gosto, acho bacana, e nem por isso eu sou obrigado, acham, a odiar a quinta edição. Muito pelo contrário, ela trouxe muita coisa boa, deu muita coisa da quarta edição, algumas simplificações da quarta edição, dá pra ver que eles aprenderam e trouxeram, e trouxeram muita coisa também das edições antigas e tal. Deixaram um jogo muito rápido, bem simplificado, sem ser vista, né? Sem ser mediano. Ficou muito legal. Tô gostando bastante. De tanto de mestrar, jogar ainda não joguei. Mas narrava uma sessão própria, e aí chegou a Horde of the Dragon Queen, aí eu inseri o pessoal, continuando a campanha, inseri eles na aventura. E tem saído legal. Os jogadores estão gostando pra caramba, assim, sabe? Até porque na minha mesa, dos quatro, três praticamente não jogavam RPG. Jogavam uma coisinha ou outra, bem casualmente mesmo. E agora que eles estão jogando campanha toda semana, não sei o que, eles estão se amarrando, tá legal mesmo. E você, Santiago, o que você está achando da quinta edição até agora? Se você está achando. Não, de verdade, assim, gostei mais da quinta do que da quarta, e gostei mais da quinta do que da terceira. Mas eu ainda sou mais old school. O que eu mais gostei da quinta são os desenhos que voltaram a ser decentes, a qualidade está muito melhor, todo o layout do livro está melhor, e o mais importante de tudo, chega daquelas putarias que tinha de quarta edição, de marcador daqui, marcador dali, chega dessas coisas. Acabou o videogame. Eu estou curtindo a quinta edição, estou jogando já, né? Voltei super na pilha da Gen Con, já montei um grupo novo para jogar. A ideia é, como disse o próprio o Bob Salvatore lá na palestra de Forgotten Realms, a ideia dessa nova edição e desse novo Forgotten Realms é um retorno às antigas. Para mim, a quinta edição é o AD&D terceira edição. Ele realmente é muito mais parecido com a AD&D do que ele é parecido com a terceira edição, na minha opinião, com todas as vantagens e desvantagens que isso acarreta. E dentro desse espírito de jogar um jogo mais das antigas, assim, tá sendo super divertido. A gente tá aproveitando pra caramba, sem as idiossincrasias que a gente tinha lá na D&D, né? Sem coisas idiotas que nem non-weapon proficiencies, sem mago atirando de besta, sem essas coisas bizarras, mas ainda assim se divertindo com D&D clássico, com magia vanciana, com Fireball e Burning Hands, né? Com um fighterzinho segurando o grupo inteiro enquanto o Rogue tem 6 hit points. Então eu tô super animado aí com essa quinta edição. A gente tava discutindo um pouco o que significa o old school aí, rapidamente, né? Que a gente acha que acaba sendo de gerações diferentes. Quer dizer, quando eu comecei a jogar lá muito tempo atrás, uma aventura típica era Castelo de Greyhawk. Você não tinha uma explicação. Você ia no castelo, matava bicho, pegava tesouro e voltava. Aí com isso que você, quando você voltava, vendia o tesouro, comprava a arma para voltar para o castelo, pegar mais tesouro, matar mais bicho e voltar para a cidade. Assim num ciclo infinito. E Mas daí que assim, ter uma história é uma coisa legal também. Fala, Santiago. eu falei que daí que vem a fama do analfabetismo do jogador de D&D. A única função que ele. Exatamente, com muito orgulho. Eu sei que essas coisas que você tem atrás de você aí é só enfeite, cara. Eu sei ler. Eu estou lendo Spellfire agora para me atualizar em Forgotten Realms. Sei. Eu sei ler, eu li o Almanacão da Mônica semana. Demorei Total, umas duas total. semanas aí Estou me para conseguir preparando terminar. para mestrar para iniciante agora. Pô, aí é louco. O que O a gente que eu acho estava de mais. conversando um O que eu acho. Pode falar, Nandi. gente estava conversando um pouco sobre essa diferença, assim, né? De que, eu achei que a aventura é muito railroad, né? A gente. Não falando ainda da Horde of the Dragon Queen, a gente vai chegar lá, mas de uma maneira geral de jogo de RPG, assim, né? Eu acho que o approach pode ser muito diferente de você fazer um jogo que você vai seguir aquela aventura publicada, seja ela qual for, né? Ou você trazer aquilo para a tua realidade. Então, uma diferença dos nossos jogos, por exemplo, é que eu virei para os meus jogadores, é uma campanha nova, e eu falei para todos os jogadores: ó, essa campanha é sobre impedir a chegada de Tiamat em Forgotten Realms. Se o seu personagem não tiver nada a ver com isso, você falhou como jogador. É a sua função como jogador de criar um personagem que vai fazer sentido dentro desse contexto. É sua obrigação como jogador conversar com os outros jogadores e fazer com que criar um grupo coeso. Isso não é meu trabalho. Meu trabalho é fazer com que a história ande, fazer com que essas histórias se desenvolvam, fazer com que os NPCs sejam, né, bem desenvolvidos. Mas o trabalho de fazer o grupo funcionar e fazer a história andar é de vocês, né? Então, todos os personagens têm motivações para, né, ir atrás do culto, para isso andar. Eu acho que se você não faz assim, se você simplesmente joga personagens aleatórios nessa aventura ou em qualquer outra aventura publicada, na verdade, vai ficar bem uma coisa bem dissonante, assim, uma parada que não, né, não vai ficar coesa. É, E você, pegando essa ideia do Senós de entrar na dungeon, lootear dungeon, voltar para a cidade, vender tudo, voltar para dungeon, a Cidadela Sem Sol era mais assim, realmente, do que a Horde of the Dragon Queen, que é literalmente um railroad, né? É uma viagem mesmo, né? Você vai Depois a gente vai chegar lá, mas você começa lá no sul, vai subindo para o norte até acabar o mundo, né? A grande revolução foi ter invertido o sentido da aventura. Normalmente você começa no norte e vai para o sul. Vai para o sul. Isso daqui é uma revolução, uma revolução. O que eu acho de old school na quinta edição, primeiro que eu não gosto muito desse termo, porque old school na minha época, era porque a gente não sabia jogar direito. Eu, quando um jogador falou para mim que queria fazer um colar de dente de orc, eu fiquei procurando no livro, porque não tinha no livro aquela porra. Pois Como é que vai fazer isso? Que regra que eu uso? é. Mas é que quando a gente começou a jogar, não chamava o school, chamava só school. A gente não sabia como funcionava o jogo, né? Como é que fazia aquilo funcionar. Aí eu via nas Dragões Brasil, adaptação de Alien, o oitavo passageiro. Eu falava, caralho, como é que os caras fizeram isso? Era coisa maluca, assim, era muito diferente, né? Qualquer novidade era muito diferente. Então, o sentimento que eu tenho daquela época é o seguinte: três kobolds acerta o guerreiro sai correndo, velho. Eu vou morrer. Tá acabando meus PV aqui. E olha que você nem rola os dados, hein? Tem um recurso da quinta edição para agilizar o jogo. Ele já te dá o dano fixo. É 4 pontos de vida. Então o cara toma três acertos, ele falou, puta que pariu, mais uma dessa, eu tô morto. E Sabe aí quem fez todo isso mundo também, Uzi? tem que sair correndo, diga. 13 Age. Ah, é? Filha da puta, sabia que ele ia falar disso. Mas você não acha Então, que mas isso é eu uma acho das que é. características dessa aventura nova, assim? Porque. Pessoa, só um segundinho. Eu acabei de receber um comunicado da Amazon que meu livro dos monstros tá pronto para ser despachado para minha Aí, casa. ó. Já já ele entra nessa estante aí, ó. Tô acompanhando em tempo real aqui meu livro chegar. Pode ir junto com a pizza. Avisa pra Junto. gente do próximo update aí, até o fim Daqui a 20 do minutos. jogo. Daqui Mas o que eu 20 tava minutos falando, toca essa Uzi, campainha. eu tava falando que assim, essa aventura ela tem essa coisa, né? Porque assim, nos encontros com os kobolds, cara, você toma três pedradas de kobold na cabeça, você cai. Você pode ser o fighter mais fodão, entendeu? Essa coisa do aventureiro de primeiro nível não ser um aventureiro ainda, ele ser um Zé Mané, né? Isso é uma coisa meio old school, de novo, com suas vantagens e desvantagens. Se você pegar um grupo que só jogou quarta edição na vida e botar essa aventura de cara, vai ser TPK na primeira luta, com certeza, porque os caras vão achar que aguenta, né? Mas é uma coisa interessante, porque é um approach diferente, né? É uma maneira que você tem que lidar com os encontros diferentes. Você tem que pensar, pô, aqui a gente não consegue lutar, vamos fazer stealth, né? Quando a gente for falar da famigerada cena do dragão, eu acho que ela é super importante exatamente por conta desse aspecto do jogo. Qual dos dragões? O primeiro Oi? dragão azul que aparece na Vila Ah, de Grimnest. só avisar o pessoal aí que, porra, acho que não precisa avisar, né, mas vai ter spoiler pra caralho dessa aventura. Se Estamos você é entrando no jogador, spoiler se zone. você vai jogar essa aventura, então você vai tomar spoiler na sua cara, Eu não porque vou todo dar spoiler nenhum. Falar que tem um dragão lá não é spoiler. Essa é a primeira Não, cena da é aventura. na primeira Um cena. dragão na E capa. falou que tem um dragão branco também não é Chama Dragon spoiler, porque tá Queen. na capa. Que tem um culto do dragão não é spoiler. Falar que Agora, por aparece exemplo. do Caverna do Dragão também não é spoiler. É verdade. Agora, por exemplo, o livro, a aventura, ela faz querer parecer, até o final, que os jogadores não sabem do que se trata essa aventura. Então, chegando lá no finalzinho, ele fala: agora você pode falar para eles que isso é o culto do dragão que eles estão tentando trazer Tiamat. Eu falei: caralho, mas os meus jogadores já sabem disso desde que começou a aventura. Sim, mas é Sabe? nesse Ele fala: momento que os agora você pode falar personagens que esse. aprendem isso. Sim, os jogadores têm que saber desde o começo. Tem não, mas na minha aventura os personagens sabem desde o começo. Bom, talvez até porque, justamente como eu falei para você, como você mesmo. A Nand falou, eu conversei com eles e falei o seguinte, ó, vocês comecei a colocar motivos para eles conhecerem o culto do dragão e terem alguma relação contra eles, né? Você que fez isso? Durante a aventura, porque, por Ah, exemplo, eu acho isso um absurdo. Isso é trabalho do jogador, Uzi. Como é que você tá? Você não tá mimando os seus jogadores. Ele joga com aberta. Deixa eu contextualizar um negócio. Eu comecei a campanha com o Basic, certo? Uhum. A gente tava jogando o Basic e tal. Tanto é que um dos jogadores falou que era de Ranger. Falei, ô filho da puta, não tem no Ranger, não tem no Basic. Aí ele viu que tinha lá no playtest, né? Então então eu peguei no playtest alguma coisinha e tal. Aí começamos a campanha. E aí chegou a Horde of Dragon Queen. Quando chegou, eles já estão no nível 3. Eles já estavam no nível 3. Ou seja, eles começaram a Horde of Dragon Queen já no nível 3, que começa no nível 1. Então, desde quando eu li a sinopse, eu comecei a inserir elementos na trama para ter um vínculo com o culto do dragão. Então, tudo que a gente veio jogando, depois eles descobriram que era quem estava por trás era o culto do dragão, até eles chegarem em Greer, que, por sorte, eles saíram lá de Waterdeep, que era da onde eles eram, e agora eles estão voltando, né? Então, calhou legal, porque eles têm um motivo para voltar à base de Waterdeep, então eles têm um motivo para voltar para lá. Free Road, eu acabei que você tem que subir para os personagens, tem que ir para o norte, isso acabou dando certo sem ele ficar forçando a mão deles, né? Uhum. Uma pergunta, aproveitando a deixa, pessoal, gostaria de falar um pouquinho sobre a mina perdida de Phandelver. Vocês todos já jogaram ela? Sim, toma estranho. Eu não joguei, eu comprei o Starter Set, eu li a aventura, mas eu não joguei não. Achei ela muito fraquinha. De verdade? Não, mas é que tá, eu achei uma aventura super bacana para você começar, porque ela tá te dando um mundo que você vai explorando, tá te dando um setting de aventura, tá te dando um lugar para você interagir com o NPC, coisa que eu não vi no Horde. Quem nunca jogou RPG, eu acho ela excelente. Eu acho que ela funciona tão bem quanto um Sunless Citadel ou uma Keep on the Shadowfell. Aí é que tá, a diferença entre a Horde e o Starter é simplesmente essa. O Horde tentou entrar colocando um cenário mega foda, você já entra, as coisas estão acontecendo, você tá perdido, você não sabe o que rolou, você não sabe por que, só estão te mandando pro lugar, e lá no final você vai entender que você dá pra foder tudo. O Starter vem, é uma aventurazinha super básica, leve o X do ponto A pro ponto B, e aí você descobre que a coisa não é bem assim, ela vai num crescente melhor. O outro começa muito como ficou bem, entendeu? Já começa com explosão, tiro, dragão, caralho, a quatro. Essa não, ela vai crescendo. E aí que ela fica foda. O Starter... Essa aventura, definitivamente, a Horde of the Dragon Queen, definitivamente não foi feita pra iniciante, assim. E isso o próprio Steve Winter falou lá, né, também, na palestra sobre a aventura. Você vê que ela é feita pra pessoas que já sabem o que fazer, já sabem o que jogar. Se você nunca jogou RPG e você entra naquela cidade cercada de cultistas e guardrakes pra tudo quanto é lado, você vai morrer, você vai fazer cagada, entendeu? A menos que o mestre segura muito na mão e abrace, entendeu? Então, de fato, são dois approaches completamente diferentes, concordo contigo. Eu acho que quem nunca jogou, quem quer começar uma coisa mais sandbox, uma coisa mais centrada no que os personagens querem, entendeu? Aí, cara, começa ali né, com as minas, vai numa boa explorando ou criando o teu próprio mundo. Mas se você realmente quer a experiência Dungeons & Dragons, se você quer ter dragão e você quer ter dungeon na primeira aventura e você chegar e começar como um filme do Michael Bay, eu acho que isso não é uma coisa ruim, eu acho que isso é um super elogio, senta e joga essa aventura, porque vai ser isso, vai ser animado, vai ser divertido pra caramba. Um cara que realmente nunca jogou na vida não vai gostar do Horde. Talvez não. É mais difícil. Concordo. O mestre tem que ser muito bom, cara. Muito bom. Então, é que assim... Obrigado. Só pra pontuar... Queria agradecer os meus... Obrigado. Só o que aconteceu comigo aqui, já que o Uzi comentou o contexto da aventura dele, né? No meu caso, eu não vou entrar muito em detalhes, tem um post lá no... Vou fazer um jabá também. Tem um post lá no rolando20.com.br descrevendo os personagens da minha campanha. Mas, assim, um dos personagens, ela tem sangue de dragão, então isso foi conectado à aventura. O outro personagem, ele é um warlock que fez um pacto com Cronepsis né? Um, para quem lembra de Planescape, é um dos irmãos de Tiamat, né? Irmão de Tiamat e Bahamut, que controla o tempo dos dragões. Então isso também tem a ver com a questão de querer impedir Tiamat de vir. Então cada um desses caras bolou coisas que ligam ele a essa história. Eles não estão simplesmente sendo jogados e, ah, vão para Waterdeep resolver esse pepino, né? Eles fizeram o dever de casa de jogador para botar os personagens dele dentro desse trilho, encaixar direitinho as rodinhas aí nesse trilho para não ficar um negócio forçado. O problema é esse, se você joga Horde com a ficha que a Wizard te dá, você não vai gostar. Cara, se você joga uma aventura pronta, com a ficha pronta, com tudo pronto, e acha que vai ser uma super experiência customizada para você, é um pouco inocente. Cara, mas a Horde, ela dá ligações para você fazer com a aventura. Ela dá backgrounds para você fazer os ganchos dos seus personagens. Ela dá um background meia boca, mas né, tá lá. Ela dá uma desculpa, né? Melhor. É, tem vários ganchos, né, que você pode usar. Isso bacana, porque realmente, se você vai criar personagens para jogar aventura, você tem que fazer com que eles tenham alguma motivação para isso. Então, por isso que não para essa, para qualquer uma, por favor. Sim, não, eu tô falando dessa específica. Sim, mas isso se aplica para todas, né? Você vai fazer um grupo de aventureiros que vai entrar no castelo Ravenloft, você não vai fazer ficha pronta. Sim, você tem que... Tanto é que a ficha pronta do Starter é toda voltada pro toda a situação de Elver, né? Com as situações de Elver. E a gente, e realmente, você tem razão. Você tem que fazer o personagem voltado pra aventura específica que você vai jogar, porque senão os caras vão... Fora o D&D como core as motivações, os defeitos, qualidades, os objetivos, os bounds, né, que são as ligações, as características de personalidade, isso tudo é core. Ou seja, é pra você fazer. Então, acho que tem que ser feito, sim, porque senão qualquer aventura fica a blazer, né? Só comentando um pouco, né, esse meu grupo, por exemplo, eu tentei fazer ali, só consegui fazer algumas ligações. Um deles é Bounty Hunter, então tem a cabeça do Cian Wrath da prêmio, porque eles vêm invadindo várias vilas e um dos caras contratou o personagem e falou: ó, eu quero a cabeça desse cara aqui, porque toda a vila ele vai desafiar alguém e mata alguém. Né? E na aventura é dito que eles passaram por outras vilas e Green agora é uma delas. E aí falou: ó, eu quero que você traga a cabeça desse meio dragão aqui, filha da puta. Ah, tá bom, então ele tem uma... Não, toda parte, ele falou: caralho, esse cara, ele é muito foda. Bom, acabou que os personagens, eles ignoraram completamente o acampamento, sabe? Eles não eles olharam de longe e falaram: não vou entrar nessa porra. Não, porque tem o elfo, não interessa, eu não vou entrar. Eles vazaram, eu tenho que me adaptar. É o que eu acho legal, entendeu? Porque eu vou pular aí 2, 3 capítulos da aventura porque eles não vão interagir com isso. Eles não vão entrar. Eu acho válido. O que eu gosto numa aventura é o seguinte: ela te dá um cenário e ela te dá uma maneira de como lidar com esse cenário enquanto DM. Não assim, ó, capítulo 1 você vai fazer isso. Capítulo 2, agora eu vou fazer isso. Claro, claro. Capítulo 3, agora é essa parte aqui. Os caras falaram: não vou entrar nesse negócio cheio de kobold, de cultista, não vou entrar. Mas é uma pena, eu acho, porque a nossa sessão, que foi do capítulo 2 da aventura, que é eles invadindo o culto, foi a aventura favorita dos jogadores, exatamente porque eles tiveram que fazer algo que fazia muito tempo, como jogadores de quarta edição, que eles não faziam, que era ter que resolver tudo no stealth, tudo na diplomacia. Teve combates, mas... Né, foi uma coisa que foi esse sentimento old school, né? Porque lá é exatamente isso que você falou, né? Qualquer aventureiro ajuizado de nível baixo nunca ia entrar naquele lugar, porque é um lugar fria total, né? Mas eles foram lá para tentar resgatar os prisioneiros com a motivação assim dos Lawful Good e tal, e foi uma sessão que o tempo inteiro eles estavam se cagando de tocar um alarme ali. É lógico, isso é foda. Cara, você sabe o que isso me fez lembrar? Assim, foi a sessão até agora que eu gostei mais também, porque tem muitos jeitos de fazer a mesma coisa, e você está tão uma desvantagem tão absurda que Exato. você realmente sente medo, assim, é bacana. O, eu lembrei lá do filme do Dungeons and Dragons, lá no ano 2000, 2001, vocês lembram? Por que fazer a Não. gente lembrar disso, Porque. cara? Vocês lembram? Não. Ele é um alvo apagão. Os guerreiros, os vilões, os Stormtroopers dos Magos do Mal, lá com aquelas armaduras de miojo, de sucrilhos. E era a mesma coisa, você entrar, bater no guarda, pegar a roupa dele e aí tentar ir andando no meio do acampamento. Cara, isso é É, tão mas bacana, assim, é isso tão velho os tempos. o próprio Mas Star Wars tem. É um clássico. Exato, exato. É Eu um tenho uma clássico, pergunta. você pegar o uniforme de alguém e ir embora. Ô, Ouse, Oi. tem uma pergunta, cara. Você acha que faz muita diferença jogar o Horde com uma galera que realmente se baseia no players, ou dá pra jogar o Horde só com as classes básicas? Cara, dá para jogar com as classes básicas tranquilo, Mas sabe? você acha que de um Eivor? Desculpa, cortou, não ouvi. Você acha que não perde um pouco de sabor assim? Não é melhor fazer toda essa pira como o Anand comentou, o cara que tem sangue de dragão, o cara que é sorcerer, o cara que é warlock, o cara que é. Não, eu acho que dá para fazer, porque tudo vai variar, vai depender do background do personagem, né? Porque o que é legal na quinta edição é que o jogador vai aprendendo o jogo, ele vai evoluindo de acordo com os níveis, como sempre acontece no D&D, só que agora tem uma curva de aprendizagem um pouco maior. Na quarta edição, no primeiro nível, você já tinha que saber tudo. Era a mesma dificuldade jogar com guerreiro ou jogar com mago, porque tudo era difícil de qualquer jeito. Tinha muita opção para todo mundo. Agora não, o cara que é de guerreiro, ele vai bem simplesinho. Então o cara que nunca jogou, se ele for, por exemplo, o cara que nunca jogou, certo? Ele tem medo de pegar um sorcerer, um warlock. Então ele vai de guerreiro. O jogo vai aprendendo junto com ele. Quando ele chega no terceiro nível, que ele já sabe onde é que classe de armadura, que ele já sabe onde é que é o que é o que é o, os pontos de vida dele, ele já sabe o que é inspiração, ele já sabe tudo isso, aí fala, agora você tem uma opção, agora você tem três opções. Você quer ser um cara que usa magia? Você viu o mago agindo até agora do teu lado? Você quer ser um campeão da galera, um campeão da vila? Ou você quer ser um cara especializado Ah, não. Então aí ele já tem essas opções. São três opções. Tanto é que no meu grupo tem dois guerreiros, os dois têm os mesmos traits, são quase iguais e mesmo assim eles são bem diferentes, né? Porque os dois pegaram Battle Master, eles não gostaram dos outros, eles pegaram Battle Master, mas eles pegaram as manobras diferentes. Eles combinaram, ó, você não pega essa, eu pego essa, e ficaram diferentes pra caramba. E comberam dos dois desgraçados, comberam do mesmo jeito. Então, assim, os dois guerreiros tão divertidos, assim, sabe? As classes básicas tão divertidas quanto um Warlock, por exemplo, que é uma classe que eu achei foda no Player's Handbook. O Warlock eu achei muito louco. Dá para chamar o Cthulhu? Dá pra chamar o Não. Cthulhu, você joga com o Cthulhu e Pacto das Adagas. A gente já no meu caso aqui, a gente customizou o Warlock inteiro para fazer esse pacto com o Chronepsis. Outra coisa que eu também não uso da quinta edição, joguei fora e fiz from scratch, é os backgrounds. Tipo, eu uso os backgrounds, eu só não uso aqueles do players. Porque você ter que fazer que o meu personagem seja um eremita é muito paia. Cara, o seu personagem tem que ser o background que você quiser. E aí você vai escolher os personality traits, os vínculos, tudo direitinho. E você constrói da sua cabeça, entendeu? Porque aqueles que estão lá são excelentes sugestões. Mas se você para a sua imaginação nesses exemplos, eu acho que também você tem caminhos a trilhar como jogador aí. Mas a questão dos backgrounds parece que ter sido uma das coisas que mais chamou a atenção do pessoal. Tanto é que tem um monte de. Tá aparecendo um monte de background personalizado para os próprios jogadores e DMs. Vocês Isso, acham que mas esse vai ser o as pessoas estilão estão ficando agora? meio presas, sabe? Aquilo, ah, você tem que seguir esse modelinho. Se não tiver no template assim, não vai funcionar. E isso é meio. Não precisa, né? Você pode simplesmente dar características pro seu personagem. Se você fez aquele roleplay, você ganha inspiração. Show de bola. É isso que o background tá lá para fazer. E você não precisa tentar racionalizar aquilo, transformar numa coisa muito maior do que é. É para ser uma coisa que te ajuda. Excelente para novos jogadores. Jogadores experientes vão saber tirar mais gás daí de dentro. No Player 2 você vai ter todas as outras regras e tudo o que está faltando. Vai aparecer de novo aquela samambaia louca da quarta edição, aquele pedaço de cristal que flutuava. Você vai ver, espera um pouquinho. É, mas já vai sair o Players 2. Já está anunciado já. Não, sério? Vai sair um guia de jogadores para a próxima campanha do que tem a ver com Elemental Evil. Não vai ser o... Isso é o que eles te dizem. Na verdade, é que o Players 2... Deu uma porra. Não é o Players 2, porque não vai ser classes básicas, não vai ser lista de equipamento, não vai ser. Vai ser plugins a mais, vai ser um suplemento, né? Aliás, os itens mágicos não vieram no livro do jogador. O que vocês acharam disso? Tá certo. Que na quarta edição. Mágico é coisa de mestre, não é coisa de player. O jogador não tem que ter. Na quarta edição foi bem o contrário, né? Item mágico é coisa de jogador. Sim. Mas sim. É que item mágico, todo mundo tinha item mágico, caramba. Todo mundo, até o... É que a quarta edição tinha essa visão videogame. Eu falo isso com toda a responsabilidade que acarreta. Né? Então, assim, quem tá jogando World of Warcraft, você tem os itens mágicos, não é o jogo, certo? É uma coisa que você administra, que você coleciona, que você seleciona, que você quer escolher e montar o seu build, a sua combinação, o seu combo para ter o seu personagem, entendeu? Então, ele é uma coisa de propriedade do jogador. Eu acho que no AD&D, por exemplo, ele era uma coisa muito mais, cara, o mestre vai te fornecer essas opções adicionais pro seu personagem que cabe a você usar isso ou não. Então tava no domínio do mestre. A terceira edição era bem meio a meio, porque quando entrava as regras dos jogadores criarem itens mágicos, aquilo deixava um pouco de ser do domínio do mestre e passava a ser do domínio do jogador, né? Então, uhum. Eu acho que era meio a meio, assim. O que você achou na Horde da ausência de ficha? Da estatística dos monstros. De ter que baixar. Precisava fazer isso? Ah, eu acho que... Ah, cara, todas as aventuras são assim, né? Mas não, porque assim, não dá... eles querem que você compre o livro dos monstros. A Wizards, ela tem um mote lá no final que é o seguinte: precisamos de dinheiro. Não, como mas isso não tem a ver com comprar o livro dos monstros, Uzi. Isso tem a ver... Não, você baixava tudo de graça. O que eu estou dizendo é o seguinte, toda empresa quer vender seus produtos. Sim, eu baixei de graça, tem tudo de graça e tal. O que eu acho assim, não tem como colocar tudo na aventura. E aí, tem. E encareceu tudo. Isso. É feio para esse cara pegar o livro e meia dúzia de folhas soltas, que é onde estão os monstros, né? Sim, mas em outras aventuras, se você pegar qualquer aventura, sabe, desde Castle Ravenloft até hoje em dia, não vem a estatística dos monstros, porque ele presume que você já sabe, né, e vem muita estatística, inclusive, na Horde of Dragon Queen. Eu acho que o problema dela não é esse, né, tem a estatística dos monstros únicos, só tem aqui, elas estão aqui, os itens mágicos únicos, elas estão aqui. O que não está aqui é porque não é único, é básico, né? Então dá para você ir atrás. E inclusive assim, se só tivesse no manual dos monstros, eu acharia justo. Então, assim, você tem que comprar o manual dos monstros, cara. É um livro core, é um livro básico, você tem que comprar. Mas não, tá de graça. Então é só baixar, você imprime ou você usa no computador mesmo, como PDF e tal. Dá para fazer tranquilo, assim. Quanto a isso, seria uma conveniência você ter essas estatísticas lá bonitinho? Lógico que seria, fica muito mais fácil. Mas eu acho interessante também que essa aventura, ao contrário de aventuras da quarta edição, por exemplo, onde cada página que você abria, assim, era um encontro completo com mapinha, com os monstros que você encontra para aquele combate, essa aventura, se você lê ela inteira e você sabe ela, você não precisa levar nenhum livro com você. Você pode deixar o livro em casa, que você sabe a aventura, você sabe o que vai acontecer, você sabe como reagir. Você leva lá meia dúzia de cartão com estatística de monstro e o nome dos NPCs, pra você não esquecer, e acabou, você consegue mestrar. Né? Um encontro de quarta edição, você precisa, né, pra você, aquele challenge bacana, pô, você tem que ter os mapinhas, onde que estão as armadilhas, porque é outra pegada. Né? Mesmo na terceira edição, eles entravam muito mais em detalhe de, bom, essa sala é assim, assim, assado, da dungeon, com tal armadilha em tal lugar, vão ter três monstros que vão estar posicionados assim. Eu acho que esse é o tipo de detalhe que é um exagero e você gasta espaço na aventura que você podia estar detalhando melhor o background de um NPC. É, tinha setup do encontro, né? É, setup do, na aventura, é, depois da aventura, no final tinha o setup onde eles estavam, tudo. É, realmente, eles não colocaram nada disso, não existe nada disso. É, claro que os combates são muito mais menos táticos e estratégicos e nunca mais serão, mas né, você ganha outras coisas. Nunca com a Wizard, cara. Eles escutam e fazem questão de mostrar que você tá errado. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer aí com o DMG, com outros suplementos futuros, né? Mas se hoje eu quiser jogar um jogo tático, complexo, onde decisões estratégicas são a coisa mais importante, minha biblioteca inteira de quarta edição tá aqui em cima, né? Os livros não se entraram em autocombustão do dia pra noite. Teve o Thiago aqui no meu Twitter que falou que a gente tá mandando muito spoiler. Ele saiu do Hangout, que ele falou, pô, mandaram um puta spoiler do segundo capítulo aqui, do nada, saiu. Não, também. Que spoiler, mano? Que spoiler, ah, então mano. Ele não viu o anúncio que, onde a gente falou que a gente ia dar spoiler pra cacete. Não, mas não... Eu falei que eu ia tentar evitar. Ah, tá, não, agora que a gente... Por exemplo, se eu vou... você não gostou da aventura. Por que você não gostou? Eu falei, não, eu achei fraca. Eu achei não a aventura posso dizer, fraca senão pelo, é spoiler. É, pelo que ela se propõe, né? Pelo que o hype dela propõe, eu achei ela fraca. Ah, por quê? Me dê três motivos. Bom, o primeiro eu não posso falar porque eu estou no final. O segundo eu posso falar porque é um dragão que tá aqui. E o terceiro, o papel é de má qualidade, eu não gostei. Não, eu tenho que falar, porra. Se eu for falar, eu tenho que esmiuçar. Não dá pra falar sobre a Horde of Dragon Queen sem falar sobre a Horde of Dragon Queen, né? Bom, pessoal, a gente já falou um pouco do feeling da aventura, mais ou menos do que cada um de nós achou dela. Vocês? Já demos um spoiler aí, segundo o nosso ouvinte. E aí, eu queria perguntar para vocês agora, o que vocês estão achando dessa volta de Forgotten Realms aí? Uma volta às origens, que parece que está desconsiderando tudo o que aconteceu durante a quarta edição, inclusive algumas coisas legais. Aparentemente, a gente está dando, tá apagando tudo o que aconteceu, volta ao que estava na terceira edição de novo? Voltou 100 anos? Não. Não é que voltou 100, né? A impressão que eu tenho, até personagens que morreram estão aí de novo. Ah, é, porque isso nunca foi feito antes. Isso muito na cara. Ah, eles estão tentando trazer de volta, assim, algumas coisas, né? Isso quem tá fazendo de trazer os personagens de volta, no caso, é o Bob Salvatore, porque ele quer trazer os personagens dele para ele poder escrever livro, que é assim que o cara ganha o pão de cada dia, né? Exatamente. A mesma coisa pagar, como... pagar o Dreyer do papai. Exato. Agora, o cenário como um todo, eles falaram que vão continuar do jeito que estava. Então, as coisas que aconteceram na quarta edição aconteceram, vamos tentar arrumar o que dá para arrumar e bola para frente, vamos que vamos. Né? Mas tá a decisão de manter o Dragonborn e o Tiefling, que muita gente odiou quando apareceram na quarta? Mas o que tem? Ah, eles estão lá, ué. É aquela coisa que é tão fácil de arrumar, entendeu? Que não devia ser uma preocupação nunca para um cara que compra um suplemento, entendeu? Lógico, se eles inventam um reino inteiro, que nem a Kanu, cheio de Dragonborns, ok, aí é uma coisa que você tem que se preocupar, porque isso implica em muitas mudanças no seu cenário. Agora, a Kanu era cheia de Genasi. Era diferente. Isso, é verdade. Que também vieram com a quarta edição, que não tinham muito em Forgotten Realms. Mas se... Ou a Beir, no caso, que trouxe os Dragonborn, se eles desfizerem essas mudanças, alguns Dragonborns ficaram, né? Nem todos vão sumir do dia pra noite. E aí, você explica isso de cenário pra cada cenário. O fato delas, da Wizard of the Coast, querer abraçar essa coisa que cada aventura de Forgotten Realms é diferente, certo? E tentar ficar forçando um canon, entendeu? Core, que é a super verdade, é uma falha. Eu acho que essa é uma coisa, um caminho certo que eles estão tomando. Você acha que Forgotten vai se tornar, vai continuar sendo tão popular entre os jogadores, apesar dessas sacudidas que ele está tomando? Eu acho que sim. Eu vi que aqui na aventura do World of the Dragon Queen, eles estabelecem definitivamente que Forgotten vai ser o mundo core a partir de agora. Mas eles praticamente não falam nada. Quer dizer, além do mapa que vem no livro, a gente tem uma descrição muito, muito, muito básica das maiores cidades. Assim, fala um parágrafo falando de Baldur's Gate, outro falando de Waterdeep, Neverwinter nem toca. Que referência que a gente vai ter agora? Neverwinter não toca pro teu jogo, cara. Tá todo mundo no jogo. Todo mundo no jogo? Nunca joguei essa coisa. Não? Você nunca jogou Neverwinter? É bem maneiro. www.neverwinter.com Não digo que seja ruim, quer dizer, não joguei, joguei outras coisas. Não, até pra quem curte o lore, assim, na verdade, particularmente pra quem curte Forgotten Realms, curte o lore, vale muito a pena jogar, porque assim, muito do que tá acontecendo lá faz parte dessas iniciativas cross-media da Wizard of the Coast. Então, por exemplo, no momento que está acontecendo essa aventura do Horde do Dragon Queen, está acontecendo um sítio de dragões e do culto do dragão em Neverwinter. Então, quem está lá jogando o joguinho, joga isso, entendeu? Mata os dragões lá e faz a parada acontecer dentro do jogo. Você vê os NPCs, ele fala um pouco de outras facções que estão ao mesmo tempo atuando. É interessante, é legal essa coisa que eles estão fazendo. Mas eu não sei até que ponto Forgotten Realms vai ser de fato o core do D&D. Ele é o cenário da primeira aventura, sem sombra de dúvida. Talvez seja o cenário das próximas aventuras. Mas no Player's Handbook você não está preso em Forgotten Realms. Você, você lê o Player's Handbook, você pode jogar em qualquer mundo que você quiser. Mas quer dizer, eu lembro, por exemplo, no livro da terceira edição, você tinha a única referência ao mundo core que você tinha ali, era uma moeda que falava Greyhawk. Na quarta edição, eles colocaram essa noção de... Na verdade, tinha lista de deuses, por exemplo, de vários possíveis mundos, assim como da quinta edição. Você pegar um pre-tape, né, cara? Você sempre podia pegar uma navezinha, pegar um portal... Uma Spelljammer, quem nunca... Aqui eu acho que no livro da quarta edição, tá, assim, a gente está de cara em Forgotten Realms, é muito difícil você separar o livro do jogador de Forgotten. Tem o Driz ali, caraca. Tem o Bruenor, tem os exemplos de personagem, o Artemis Entreri e. Sim, mas tem de Dragonlance também. Até aí? Tem? Eu não vi. Onde? Onde? Ué, o mesmo capítulo onde eles criam o Artemis, eles criam a Tika, a Tika Weyland, que é de Dragonlance. Ah, eu nunca li o Dragonlance, então nem sabia quem era. Obrigado, Ozzy, tô aprendendo muito com você. eles mencionam outros cenários também, tem algumas menções de Greyhawk também, tem menções do Amor de Incarnate, por exemplo. Mas pois eu acho que isso fica blatante quando eles dão as listas. Os nomes das magias... Né? Os nomes das magias são todos de Greyhawk, né? O disco de Tenser, a risada de Stasha. É, por exemplo, na descrição do meio-elfo, da raça meio-elfo, há passagens de Dragonlance falando sobre o Tannis meio-elfo. Exato. Então, existem várias passagens aí. Que é bem diferente do Player's Handbook da quarta edição, né? Que realmente tentava estabelecer esse mundo sem nome, que é o que a gente chamou dos pontos de luz lá, né? Que falava daquela... De Baal Turath, que falava do lar dos Dragonborn, eles meio que citavam esses nomes que você não via depois escrito em lugar nenhum, né? A não ser no livro dos Dragonborn e no livro de Itlin. Isso, eles deram uma desenvolvida aqui e ali, assim, mas era uma coisa realmente bem aberta, só para dar algumas ideias e pro DM jogar isso na sua própria criação, né? Não era um cenário. A minha visão do Player's Handbook da quinta edição é que ele, cara, ele é uma comemoração do D&D, sabe? O filho da mãe do livro, ele vem escrito assim: tudo que um jogador precisa para criar personagens heróicos no maior RPG do mundo. É uma coisa, sabe? Ele tá assim, chupa alto, todo mundo. Ele tá se auto-elevando. Ele tá se auto-elevando. O livro inteiro é uma comemoração aos 40 anos de D&D. Eu achei foda demais. Quem acompanha o D&D desde a caixa da Grow, ele reconhece muita coisa aqui, muitas easter eggs, por exemplo, né, como a Tika, que ninguém precisa saber quem é, mas quem sabe fala, puta, olha aqui, cara. Cara, mas professor, aproveitando a deixa do Ozzy, uma coisa que eu queria comentar é uma coisa do posicionamento da Wizards em relação aos fãs, né? Quando a quarta edição saiu, foi uma coisa no susto, assim, tinha uma página preta e aguarde a grande surpresa. Aí quando a surpresa apareceu, todo mundo falou, nah, que merda. Eu não, Aí eu falei, puta que louco. na quinta Na verdade, edição, não, demorou quer dizer. bastante para as pessoas chegarem a essa conclusão. Precisou vazar o primeiro PDF, né? Ah, mas então, mas assim, meio que a recepção geral foi de fria para negativa. Enquanto que com a quinta edição, o pessoal está trabalhando há 2 anos já para criar um hype danado em cima do D&D. E você fala assim, meu, o que que mudou realmente? Não, não, não, não tanto assim o D&D, mas o espírito das pessoas em relação a ele mudou. Que As mudou? pessoas estavam Hype teve em todos os esperando. lançamentos de edições. Eu passei pela terceira, pela quarta e pela quinta, e vou te dizer que hype teve em todas. Não, o que mudou é muita coisa, gente. É que a quarta foi tão ruim, tão lixo, tão baixo, que qualquer coisa que viesse, você ia estar comemorando. Se os caras Tudo bem. jogassem Se em dois. você não curtiu a quarta e gostou da quinta, mas teve muito hype para a quarta edição, né? Na época da chegada, quando foi se falando o que ia acontecer, que ia lançar os três livros de uma vez, estava todo mundo esperando uma coisa que ia sair, porque é uma Teve edição mesmo. nova do D&D, isso sempre acontece. Do mesmo Aí tudo jeito agora. que a gente ouviu foi pegadinha do malandro, não era bem isso. Não. Olha só, eu tinha parado de jogar 3.5, certo? Não aguentava mais, não estava suportando aquele sistema, estava jogando outras coisas, e quando falaram D&D quarta edição, minha atenção se voltou inteira, assim. Eu tô com vontade de jogar D&D, mas eu não consigo jogar esse D&D. E aí eu entrei no hype, a primeira vez que alguém escreveu da Wizards, Mago nunca mais vai precisar usar a besta. Eu falei, puta, é isso, cara. E realmente, desde a quarta edição, ele não precisa nunca mais usar a besta. Porque ele tem as cantrips, a will dele, que você se sacar a besta, você é uma besta mesmo. Isso veio para a quinta edição, né? Isso veio pra quinta edição. Então, certas coisas que o hype foi crescendo e quando saiu, eu abracei. E ele, pelo menos pra mim, a quarta edição sempre funcionou. Na quinta edição. Pessoal, nos últimos minutos a gente teve um aumento de 100% no número de espectadores. Parabéns a todos. Aumentou um. É uma vez. Você está com a margem da Dilma. Mais ou menos 2 pontos, a gente está com 10 espectadores daqui a pouco. Pois é, você vê. Mas assim, aproveitando assim, o Ozzy falou de novo a coisa dos easter eggs, né? Que isso tem muito a ver com a relação da empresa com os fãs, assim. Tá deixando algumas pequenas pistas, brincadeiras, assim, que mostram muito a paixão da equipe pelo desenvolvimento do produto, né? Hoje de manhã eu vi que o pessoal da D&D Next Brasil, um maluco lá traduziu as runas que estão ali numa das imagens da sessão do guerreiro, do fighter. Vocês viram ali que tem uma coisa que parece uma tapeçaria, um guerreiro e um mago lutando com um dragão? Eu lembro da imagem. Então, ali embaixo tem umas runas e o cara traduziu. Aquilo é um Lorem Ipsum. Vocês Ah, é conhecem o Lorem escrito Ipsum? em rúnico. Exato. Para quem não sabe, quem está assistindo o Lorem Ipsum é um texto genérico que o pessoal que faz editoração usa para ver se o texto vai ficar bonito, vai caber direitinho num quadro. É uma brincadeira. E assim, e teve um maluco que chegou ali e traduziu. E aí eu falo, Legal. olha, que legal os jogadores. Quando eu tinha 13 anos, eu fiz isso quando eu li o Hobbit. Eu traduzi as runas que estão no mapa e depois me senti um otário, porque tem uma tradução dentro do livro. Mas assim, são coisas que você faz assim com vontade, com prazer, porque você está voltando meio que para casa também com o novo D&D, né? Sim, concordo. Tem E uma pergunta aqui fora. de um comentário de um ouvinte aqui que deixou, só para a gente não terminar sem Temos um passar. comentário. É, foi o Alê Nigri. Ele falou o seguinte: Comentário. queria saber o seguinte. Muita gente mal informada confunde a questão interpretação com sistema. É possível interpretar bem em um sistema com poucas regras ou com muitas regras? Ou seja, interpretação é independente do sistema. Algumas pessoas criticam a 4A e falam que ela era um MMO de mesa, que a quinta edição é uma volta ao que a galera mais gostava, terceira edição e a D&D. Vocês concordam? Ou a experiência de fantasia medieval pode ser experimentada de várias formas? Ah, depende, cara, porque a quarta edição ela tinha muito da pecada de estratégia. E bem ou mal, D&D não é só estratégia. O cara deixava toda a interpretação de lado para focar na estratégia. Tá o nosso evento aí do Arautos que não deixa a gente mentir. É ou não é, Senos? Quantos caras convia lá nas mesas de quarta edição? Que não tinha parceira. Então você acha que sim, a experiência de fantasia medieval pode ser experimentada de várias formas? Sim, pode. Principalmente com Vampiro à Máscara. E interpretação é ou não independente do sistema? É independente do sistema, mas o sistema colabora. Exato, se o sistema, o sistema ele pode te ajudar ou ficar na sua frente, mas é muito uma coisa do feeling que a pessoa vai ter com o jogo. Eu tô jogando agora o Metro Last Light. Aí eu lembro assim, tô dando tiro em bicho, aí de repente eu entro numa sala, cara, e de repente eu olhei ao redor e falei, meu, eu tô com medo. Assim, esse jogo me fez ficar com medo. E eu, cara, que bacana você poder sentir isso. Isso com um jogo de RPG é a mesma coisa. Eu tava jogando hoje com um grupo de alunos que pediram para fazer uma atividade em língua estrangeira que fosse fora aula, e chegou uma hora que eles olharam para mim e disseram, não, eu não vou fazer isso porque eu tô com medo de morrer. Eu espero que o meu chefe não me ouça, né? Mas, assim, nesse momento que eu percebi que o pessoal tava curtindo, tava aproveitando, estavam sentindo alguma coisa em relação ao personagem, que eles não tiveram em outros jogos que eu levei para eles, que eles pensavam mais taticamente, sei lá, jogo às vezes até com menos regra, menos amarrado. Aí é que tá, Senos. Tenta fazer a interpretação com o GURPS. Boa sorte, cara. Boa sorte. Preconceito. Eu não gosto de GURPS, é preconceito. Ele não entra na sua frente pra atrapalhar a sua interpretação. Aliás, eu não conheço um sistema que ele fala assim, não interpreta não. Sabe? A interpretação, eu acho que o sistema, ele só pode ajudar a interpretar. Atrapalhar. Não conheço, a não ser que você esteja jogando um board game, né? Realmente, ele não faz nada para que... Por mais que o pessoal fala que o quarta edição, ele é videogame, e que ele é um videogame de papel, que não é um board game, que ele é muito board game, sim, né, é combate, ele assume que o que não é combate é livre para fazer. Na quinta edição, você tem um background chamado blacksmith, certo? Que você é um dos artesãos, você pode ser um blacksmith. Então, isso não existe. Não significa que você não pode ser, certo? Não significa que você não pode ter uma espada. É simplesmente que não é combate, você está livre para fazer. É só o fato de você escolher um personagem como Dragonborn. Peraí, o que isso afeta na sua vida? Porque lá não vem escrito assim, Dragonborn, bônus tal, boa sorte, vai pro jogo. Não, ele dá uma descrição de que é um Dragonborn, qual a visão dele do mundo, que pessoas ao redor do mundo pensam sobre Dragonborn, isso vem desde a quarta edição. Então, é sim um auxiliar. O que o pessoal confunde é que na hora do combate mesmo, e o quarta edição ele é muito focado em combate, dificilmente alguém interpreta. Principalmente porque na quarta edição é difícil você recuar de um desafio. Você continuar indo para frente, dificilmente você consegue superar, porque você tem muitos elementos, muitas opções e tal. Então você acaba não interpretando no meio do combate alguma coisa, mas no D&D você nunca interpreta mesmo no meio do combate. Você começa a interpretar a hora que você está vendo que você vai se ferrar e que você sabe que rolar o D20 para dar porrada não vai te ajudar mais. Então você tem que começar a olhar o cenário, começar a olhar para as outras coisas do jogo que possam te tirar daquela situação. A quinta edição tem feito isso, na minha percepção. A quarta edição não fazia tanto, apesar de todo combate na quarta edição ter elementos do cenário para você teria dos bons cenários, tinha os elementos para você interagir, que isso não é especificamente interpretação, né? Fora combate, interpretação é livre, cara, sabe? Tinha uma lista super enxuta de skills, que eu adorava aquela lista bem enxuta de skills, que é para você não ficar preso olhando nas skills. O que, que eu posso fazer aqui? Que skill eu posso ajudar? Eu posso fazer? O esquema que a quinta edição trouxe, da quarta também, é que não tem mais graduação de skill, sabe? Acabou esse negócio. Você tem 9 graduações e meia de furtar bolsos. Não. Ou você é treinado ou você não é. Simples. Ou você tem proficiência naquilo ou você não tem. O seu bônus inerente de você aplica porque você consegue interagir com o mundo de uma forma tal. Fora do combate, meu amigo, não precisa em qualquer sistema. Sabe? Não. Teve um comentário interessante na comunidade de alguma comunidade dessas do Facebook, que eu não lembro qual que foi, que alguém estava entrando nessa discussão, né, de, porque interpretação, porque dá para, eu jogo D&D e às vezes a gente joga 18 sessões sem ter um combate. E eu acho o seguinte, se você está jogando D&D, certo, e você não tem combate, eu acho que você, tudo bem, faz o que você quiser, eu vida, errado. Não me meto na sua vida, mas eu acho que você está fazendo errado. Porque eu acho que você podia se divertir mais fazendo outras coisas. Acho que você não está usando a melhor ferramenta para o que você está buscando. Vai fazer, se você está feliz, você está divertido, manda bala, né? Quem sou eu? Eu não apito na sua vida. Mas eu só acho que tem jogos o que você está querendo encaixar dizer. Melhor na sua mão, entendeu? Exatamente, tem outros como jogar vampiro e não puxar o saco do vampiro, não puxar o saco do príncipe, é a essência do jogo, é para isso que você joga. Isso, é jogar Vampire de porrada, que também muita gente fazia, entendeu? Mas... Você está jogando fora um monte de coisa que você podia estar tá utilizando, né? Ou você jogar um Dragon para fazer combate um a um até a morte, entendeu? Vai ser boring, porque em 2 turnos acabou, entendeu? 3DT sem piada escrota, né, cara? Exato. É como a gente chamava, é o Vampower Rangers. Vamos jogar um Vampower. Uma pergunta. Como lembrar dos três pilares, né? Que eu acho que isso também foi algo que a quinta edição... deixou muito claro e estabelecido, né, que, cara, o RPG você vai ter interações, você vai ter combate e você vai ter exploração. Então, assim, você constantemente, tanto como jogador quanto mestre, você pensar nesses três momentos separados e garantir que esses três momentos têm presença na sua aventura, eu acho que você vai ter uma mistura muito boa do que as pessoas têm de expectativa de um jogo de Dungeons and Dragons. Não num jogo de Vampire, não num jogo de Terra-média, não num jogo de Star Wars, né? Então, D&D vai ter Dungeons, vai ter Dragons, vai ter exploração, vai ter interação e vai ter combate. Muito bem, gente. Mais algum outro ponto aí que você quer comentar, então, Daniel? Eu acho que a gente pode fechar por hoje. Só queria perguntar uma coisa para vocês, aproveitando que tem 4 mestres aqui conversando. Qual que é a percepção de vocês hoje sobre o RPG aqui no Brasil? Tá fácil, tá difícil achar jogador, manter mesa? O mercado tá bacana? Tá difícil o tempo. Tá difícil o tempo, a gente tá velho, tem obrigações. Cara, eu tô adorando, sabe? Tem muita coisa foda acontecendo. Pra quem acompanha o Twitter do pessoal que produz RPG hoje, tem os Patreon, né? Muita gente fazendo jogo. Cara, não é um jogo que vai sair capa dura e papel couché, sabe? É um jogo que você vai baixar na internet e vai jogar com o arquivo PDF. Não deixa de ser jogo. Tem muita coisa saindo, sabe? Eduardo Caetano, cara, tá fazendo cada jogo pirado. Tá fazendo o meu brinquedo favorito. Hoje eu brinquei com ele a respeito disso. Meu brinquedo favorito, predileto, preferido, não sei. Que é um jogo onde você é lúdico, sabe? Você interage com a respeito dessa coisa de pegar o seu brinquedo e é viagem, é viajar. Tem que ir lá no Patreon do Eduardo Caetano. Tem, cara, Júlio está fazendo muita coisa. Rocha está fazendo muita coisa. Tem muita gente no Brasil produzindo muito RPG. Só que assim, sair muita coisa não vai sair do papel, pelo menos. Não vai sair para o papel. Vai ficar numa mídia digital. Não deixa de ser menos RPG, menos jogo, por isso. Tem que tá fervendo, cara. Tem muita coisa. A gente está agora A gente está agora numa mudança de paradigma com mesa de RPG que a gente não tem mais, não tem mais tanta facilidade para formar mesa, né? Então até a Wizards parece que finalmente está lançando uma plataforma oficial de jogo online. Vocês já experimentaram ela? A Dungeon Escape? Isso. É que o Dungeon Escape não necessariamente vai ser a plataforma para você jogar online, né? Para que que ela serve, então? Ela vai ser um Hoje ela gerenciador de tá campanhas e como. personagens. Hoje ela é só um character tool, né? Você faz personagem ali através da ferramenta. Hoje tá que eu diga porque tá no beta, né? Mas mais pra frente ele vai ser isso mesmo, assim. Eles estão prometendo que vão colocar para fazer campanhas online, uma ferramenta para isso, mas só que eles prometem isso desde 2008, Também assim, quando na foi boa, lançada a já tem coisa muita estranha. ferramenta boa aí. Você não precisa de ter uma só porque é da Wizards, né? Você tem Fantasy Não, não Grounds, que é precisa, lindo. Você cara. tem o Roleplay, O que é super Roll20 aí. portátil. Isso Então, mesmo. assim, Exatamente. hoje é o momento de ouro para quem quer jogar RPG, eu acho, exatamente por conta das ferramentas online. Assim como é super fácil a gente estar tá aqui em cada canto do Brasil e conversando numa boa e falando sobre RPG e dividindo isso com as pessoas, é super fácil você jogar online. Eu acho que não é difícil você fazer aquela velha e boa mesinha de D&D das antigas, que é o que eu estou fazendo sábado aqui na mesa da sala. Vem a galera, traz salgadinho, a gente joga. É difícil com as obrigações, com a idade, com tudo mais. É, mas se você achar que isso é a prioridade para você, você sempre consegue arrumar tempo para tudo no teu hobby. Eu não sei o cenário nacional exatamente o que significa, porque eu jogo jogos em inglês, meus jogadores também. Eu não quero parecer babaca, mas é um conselho. Momento Anandi Eu babaca. tive essa discussão com o Sembiano, entendeu? Tem muita gente que fala assim, pô, mas e aí, você não acha que tinha que sair logo em português? Falei, cara, até pode sair em português, se sair bacana, mas eu acho que se você joga RPG e você gosta de jogar RPG, cara, aprende inglês. Sabe, porque isso não só te ajuda muito no seu hobby, mas te ajuda muito na sua vida, sabe? Concordo. Então, cara, faça isso uma prioridade. Pare de jogar tanto RPG e aprende inglês primeiro, que isso vai ser um investimento para sua vida RPGística pro resto da vida, cara. Não, No final e deste. aprenda a buscar também alternativas, né? Eu vi que o pessoal, a comunidade de RPG aqui no Brasil, ela é muito, muito, muito, muito engajada. O pessoal está traduzindo tudo já, mas eu não sei se esse é o caminho, Não, né? é, para Sei de lá. ficar traduzindo RPG dos outros, cara. Vai escrever seu próprio Pois RPG. é, Vai jogar tem muita RPG, coisa cara. aqui. Tem muita coisa aqui. Vou aproveitar. Então, a gente ainda tem que falar um pouquinho sobre o Adventure League. Rapidinho, alguém já participou, viu alguma coisa? O que é o Adventure League? Cara, Adventure League. isso aí é com o Badawi Sagrado, viu? Porque é com vocês, Arautos. Aqui não existe o WPN na minha cidade. Não? Se tiver tem de Magic, que eu acho que é a mesma coisa. O cara que tiver o número do Magic pode, né? É o Eu mesmo. acho que sim. É o mesmo, né? Então tem de Magic, mas não tá nem aí pra D&D. Já falei agora. Ah, se vocês quiserem vir aí, faz. A gente faz sim. Eu alugo pra vocês a mesa. Falei, vai tomar no cu. Ele quer que eu pago. Bom, Ele quer pessoal, alugar o aqui espaço. para finalizar então, joguem, joguem, joguem. A gente tem que aproveitar que o D&D quinta edição não está saindo agora. 40 anos de aventura, quer dizer, 40 anos de um hobby magnífico que praticamente teve um impacto social incrível, determinou a evolução de uma mídia muito poderosa que são os games, também o cinema. A gente tem que aproveitar que o Brasil é provavelmente um dos países mais ativos em questão de RPG, que tem mais gente jogando, mais gente produzindo. Tem muita coisa acontecendo em matéria de jogo organizado. Aqui em São Paulo, a gente tem o RPG Arautos, que está todo mês na Ludoberia. Tem o RPG no Bob's, que faz muito tempo que eu não vou. Tem mesas acontecendo por todo lugar. Praticamente em cada cidade, a gente vai ter um grupo de pessoas que se reúnem. Assim, usem o Google, usem as ferramentas de comunicação que vocês têm para se juntar e ir jogando. Usem a tecnologia para dar um jeito, assim, aqui em São Paulo, por exemplo, é impossível você conseguir chegar rápido e fácil nos lugares. Quando você chega no lugar, já está cansado e quer voltar. Então, é o momento de investir também em outras mídias para manter o jogo. Se você não consegue juntar quatro amigos, então, em casa, junta na internet, aproveita. Pessoal, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, eu acho que já roubei bastante da vida de vocês. Obrigado da RPG Arautos pela participação de vocês. e espero que vocês voltem com certa frequência. Fala, Santiago, faz uma despedida bonita aí. Você esqueceu de falar a data do nosso evento, caralho. Quando é que é o nosso evento? Terceiro? Não sei. Do mês, é estamos aí. Terceiro aí. Domingo de cada mês, na Lubis Luderia, é gratuito e aberto. Isso. Pode ir, mas tem que se inscrever primeiro para não pagar, não ter que pagar o cover da Luderia. Mas sinta-se à vontade para consumir muito lá dentro, que o pessoal nos recebe super bem todo mês. Estive lá em setembro, foi show de bola, recomendo para todos os ouvintes. Volte sempre. Espero que vocês sejam presença mais ou menos contínua aqui. A gente vai tentar manter a regularidade nesse programa, a gente vai fazer resenha de livros. Olha, para quem lembra do Spielfire, ele surgiu aqui do Ed Greenwood. Está em espanhol, no original em espanhol. Ó. Original típica, em espanhol. Assim, aventura de RPG, assim, o Roots mesmo, uma menina que está chateada da vida dela lavando prato numa taberna e sai para virar aventureira. Pronto, é assim que começa. A gente vai fazer resenha dos próprios próximos materiais que tiver aqui, a gente vai ter programa sobre questões levantadas pelo público. Olha, a gente tem dois espectadores agora, queremos comentários. Vai ter coisa antiga, vai ter convidados, vamos encher o saco das pessoas para vir falar aqui e mostrar que o RPG está muito vivo e cheio de energia aqui no país. A gente joga online com a Nandi mestrando, se o pessoal pedir. Vamos lá. É super fácil isso. Eu vou zoar a sua mesa. Vamos lá. Valeu, gente. Obrigadão pela audiência. Obrigado. Até a próxima. Obrigado a você, Nandi, pela visita. Obrigado, Rei Ozzy. Espero que você apareça de vez em quando também. Depois a gente marca aquele fight, Uzi. É. Vai ter pit fight, hein? Vai ter navalha enferrujada, vai ter gargalo de garra quebrada. Pra falar a verdade, a gente quase não falou mesmo da Horda, o tanto que eu gostaria, né? Mas... Que bom. Mas foi ótimo o papo. Só chamar, tamo aí de volta falando besteira aí sobre... Muito bem, pessoal. Vamos tentar fazer que isso seja o mais regular possível para criar conteúdo para as pessoas se animarem a ir atrás, jogar e ver o que tinha antes e quais são as perspectivas para frente daqui agora. Pessoal, eu sou o Ranger Daniel da RPG Arautos. Obrigado pela audiência. Espero que vocês aproveitem muito. E desculpa os spoilers aí que infelizmente acontecem. Eu não me arrependo de nada. No regrets. I regret nothing. Tchau, tchau. Pessoal, boa noite, bom descanso para vocês.